Meu amor é mais que emoção. Caminha pelas notas da canção. Me faz sentir mais forte o coração. Não deixa o tempo ser em vão. É simples de achar, nunca diz não. Derrama a fantasia pelo chão. E até no meu errar me dá a mão. Quer me fazer feliz então. Quer me fazer feliz então. Teu amor. Eu quero teu amor. Preciso desse amor. Faz bem para o meu coração. Quer me fazer feliz então. É simples de achar, nunca diz não. Derrama a fantasia pelo chão. E até no meu errar me dá a mão. Quer me fazer feliz então. Quer me fazer feliz então. Teu amor, eu quero teu amor. Preciso desse amor. Faz bem para o meu coração. Teu amor, eu quero teu amor. Preciso deste amor. Faz bem para o meu coração. Quer me fazer feliz então. Teu amor, eu quero teu amor. Preciso desse amor. Faz bem para o meu coração. Teu amor. Para o meu coração.